bom dia, Total 9910, livrou na escuta. Total 9910, bom dia, prossiga seu táxi via táxi Alfa Kilo Pátio 3 na escuta. Alfa Kilo Pátio 3, na sua escuta, 9910. Vamos no 715 para cópia. Vento Norte 39, ajuste no 0 no meia. Livre decolagem 5-4. Autorizado Brasília, nível 340, via Altos 117. Saída gole, transição no filtro. Após a decolagem, pistola 0, curva à direita. Controle 119.35, código transponder 5056. Autorizado Brasília, nível 340, Altos 117, gole, fito. 10, curva direita. Controle 1935, código transponder 5056, igual 715. Protejamento correto neste parcelamento táxi. Sete. Estamos ciente do corte, Mike, Eco Delta. Em 5-4, decolado 01, no chão controle, 1935, viagem. Olha o sinal do TC, conte grato. Bom serviço. Obrigado. 607, bom dia. Mantenha escuta, aguardando o copo de autorização. Gente, mantém escuta. Solo, tem uma previsão para o 3507 poder iniciar no 04? Sim, sim. É só a aeronave da Airbus que está ingressando agora no pátio principal. Ingressar no 3 será autorizado. Mais aí, 10 segundos. Ok, gente. Então, após a passagem da aeronave na retaguarda aqui, que vai para o 03, inicia o 3517. Mike Bravo uniforme, bom dia. Nível 220 para Luiz Eduardo Magalhães, a radial é a 296, mantém escuta aguardando a autorização. Pátio que se encontra e pista que decola. Decola 97, pátio 57, aguarde a autorização. Magalhães, nível 220, radial 296. Decola pisto no 7, com curva à direita, saída Momo, pós Momo, Albo e direto. Controle 119.35, código transponder 5033. Confirme a curva à direita para baixo? Não, desculpe, decolando pisto no 7, é curva à esquerda, retifico, é curva à esquerda, decolando pisto no 7. Qual o número de pessoas agora? 08. 08, para acionamento e Pax Torre 118 decimal, bem? Rato, para o bom dia, prossiga. Olha, pode estar aqui no celular. Apalmeu, o Serra 90, evita, centro, recife. Gonçalo, gol no 897. Gol no 897, mantém escuta, aguardando cópia de autorização. Aguardando, 897. Gol no 607, cópia. Pronto pra cópia, senhor. Gol no 607, autorizado, Guarulhos, nível 360, via Antrisque 50. Saída da L, transição de Né, após a decolagem, pistola 0, curva à direita, controle 119.35, código transponder 5054. São 0 com curva direita, saída da EL, transição de NER, controle 119.35, transponder 5054, gol no 607. Seu pensamento correto neste procedimento táxi. Correto. Para o táxi, está 3517, BLB de 102-102, com 3 horas e 12 de autonomia, altera na Confin. Operador autorizado, prosseguir o táxi, Índia Alfa, ponto espera da cabeceira 10, torre 118.3. Índia Alfa, 118.6.3, confirma? 118.6 mesmo, boa voo. 118.6, o 3517, boa. Voo no 897 para cópia. Para cópia, prossiga. 1897, autorizado com FIS nível 360 via Aprisque 58, saída gole transição Gonza, após a decolagem pistola 0, curva à direita, controle 119.35, código transponder 5057. Autorizado com FIS 360 via Opero 58, saída é a gole transição Gonza, decola da 10 com curva direita, transponder 5057, controle de saída 1935, gol 1897. Cotejamento correto neste operacionamento táxi. Camará para acionamento, o gol 90 meters, runway 10 is closed. Understand about 90 meters and we're standing by for landing clearance. American 980, thank you. Iniciado 3517. Cliente 330 com 2 nós. Uniforme, táxi autorizado, mantém a posição na papá. Wind 330 degrees, 2 knots, clear to land runway 10. Clear to land, gear down, American 980, runway 10, thank you. No 7, decolado aos 10, controle em 119, decimal 35. 1935, grato, bom dia. É com dia November, confirma POB. 02, tá bom. Sim. Salvador, bom dia, 1935, no 7, transfere. 3517, contato radar na decolagem, sua para o nível 360, saia da Gólio, transição ao FITO. 360, Gólio, FITO, quando puder voar o FITO, agradece. Mantenha o perfil, agora de coordenação com o centro. Para cópia, 804. Autorizado, Galeão, nível 360, via Pesulu 14 até Turquim, saída da Elton Transição Bless. Após a decolagem, pista 10, curva à direita, controle 119.35, código transponder 5062. Leão, via Upper Zulu no 4 até Toquim, decola da pista no 0, curva direita, na saída da El Blair, transponder 5062 e o controle em 19.35, gol 1804. Alpejamento correto neste protecionamento táxi. Samara. Salvador, é o gol 1795. Prossiga. Bom dia, tá no gate 8 para o pushback acionar. Bom dia, autorizado, reporte para o táxi. Samara. No gate 62, pushback acionamento. Autorizado, reporte para o táxi, gol no 607. Autorizado, chama para o táxi no 607. Ground American 987, bom dia. American Line 980, clear taxi by taxiway Alpha, report to enter main paper. American 980, roger Alpha, and understand, enter at the apron. Bravo uniforme, autorizado, ingresso 17, reporte alinhado pronto. If you understand, you want us to enter the first to left turn on the apron. American Line 980, clear taxi by taxiway Alpha. Stand by to enter taxiway Juliet. Juliet, American 980. Dia November, decolado 03, chama controle em 11935. November. O nosso site não sei que já iniciou, puxa. O nosso site não sei que estimado para iniciar, puxa. Controle Salvador, bom dia, de Papá Papai, aqui em Índia November, decolou, dá 107, perfil da Gole. Papá Papai, com Índia November, confirme radial, ideal Cristiano. A 223, iremos pela Golf 677. Autorizado interceptar radial 223, Salvador, com Índia November, contato radar, vou para nível 100. Gente, interceptar 223, Salvador, subindo para 100, com Índia November. Salvador, é o Bravo, Quebec. 57, diagonal 04, diagonal 09, o POB é de 102. Até atrás, até a próxima. Valeu. 1140, chame Recife 126.85, alterna 125.45. 126.85, 125.45, triple, grato. Posição 07. 1897, mantenha a posição, aguarde para iniciar. Mantenha a posição 1897. 130, chamei Recife 128, décima 8, alterna 133, décima 25. 288, 133, 25, 35, 97. Para o táxi com 134 POB, estamos com 3 horas e 45 de autonomia, alternando com o fim. Copiado, a seguir a nave da companhia que se encontra no través do 62, ponto de espera, torre 118, decimal B. Tente seguindo a aeronave, da Gol, 186 lá no ponto de espera. Obrigado, ponte. Solo Gol 1607 para o táxi, tem 159 a bordo, alterno Galeão com 4 horas e 21 minutos. Copiado, autorizado prosseguir o táxi Juliette Alfa, ponto de espera cabeceira 10, torre 118, decimal B. Gente, Juliette Alfa, no ponto de espera 18, decimal 62, Gol 1607. Autorizo o push pro 1897? Negativo, mantém a posição. Mantendo 1897. Aviando, segurança e vigilância no 360, reporte meta. Tango Mike Bravo Uniforme, contato radar na decolagem, sua para o nível 220 no perfil da Momo. Ouro Gol 1804, portão 5 para puxa acionamento. Aguarde para iniciar, 1804. Na escuta. Alô, Tan 3, 153. Assistente do hotel para Galeão, nível proposto 380. 38, mantém a escuta, aguardando o copo. American Line 980, clear tax via taxiway Juliet, gate number 11. Juliet, gate 11, American 980. Gate 1, Bom dia, identifique estação Bismarck, amanhã 3825 no Brasil. Salvador, bom dia, o Gol 1705 no ponto de espera está pronto. Qual é o ponto de espera no 715? 75 mantendo. 1897, gate site, prezado, puxa, ataque para táxi. Autorizado por estacionamento, gol 1897, depois era para táxi. Autorizado, decolagem em pista 1-0, vento variável com 2 nós, gol no 607. Livre decolagem, pista 1-0, gol no 607. O objeto 6709, assina identificação, autorizado chegada BONF, desse mantém o 040. Acionado, BONF 40040, 6709. Transição BONF, após a decolagem pista 1-0, curva à direita, controle 1-9-35, código transponder 5060. Firmante, autorizado 340 para o Galeão. Na PZ 1-4, Toquim, até Toquim, após lateral 317, da El saída da 1-0, com curva direita, 1935 o controle, o código transponde 5060, TAN 3153. Cotejamento correto nesta operacionamento táxi. Chamará, TAN 3153. Salvador, Roaring Log 6514, ciente da informação ATIS, 310, autorização, Recife. Será coordenado, mantém escuta aguardando cópia. Aguardando. Reautorizado, descida o nível de voo 090. Abaixo do 090, descida critério. Estamos observando o tráfego agora decolando de Sierra November Golf India, pela 2000, pela indicação do transporte está 303.500 pés, e está se afastando no rumo oeste. 07. Bom dia, senhor identificação, estou sob vigilância, mantenha 370, reporte de vida, aguardando chegar a mais, tá bom? Valeu, 360, Nazael Dinero, gol no 607. Bom dia, mantém escuta aguardando. No 5, autorizado a decolagem, o vento variável 29. Eco Delta Manati 500 pés, decola pista 17 no corredor Axé, controle 119.35, código transponder 0107. O Bolo 671 no chão do centro Brasília, na frequência 122.25, alternando 125.2, tem um bom jeito. Gol 804, pronto para o táxi, PLB 163, 4 horas de autonomia, alterna Campinas. Copiado, autorizado para seguir o táxi, Juliette Alfa, ponto de espera da cabeceira, Dallas Torre, 1-9-6. Via Índia e Charlie para o ponto de espera, 108.6, gol 804. Para táxi, gol 1897, autonomia de 3:30, alterna Campinas, PLB 157. 30 Campinas, qual é o problema? 1957. 1957, copiado, autorizado para seguir o táxi, Juliette Alfa, ponto de espera da cabeceira, 10 torre, 1-8-6. Autorizado, táxi via Juliette Alfa, para o ponto de espera da 1-0, torre 1186, o gol 1-8-7. Olhe Salvador, bom dia, voo 1705, decolado, cruza 1600 pés. Luno 715, contato radar na decolagem, sua para o nível 340, saída Gole, transição fita. Gente, na saída Gole, gol 715 para o nível 340, gol 715. Yeah. modificado ao 1025, prossiga nesse vínculo com a visualidade e autorizado até o nível de voo 085. Isso peça o reconhecimento do centro, já informado, agora o poste do mesmo encontro se afastar aproximadamente 10 milhas de Guanambi, se afastando no rumo oeste. Está mantendo 045, aparentemente pelo modo Charlie, não é para o reconhecimento do centro, porque nós temos a utilização radar mesmo. É poste passando nível de voo 090, Sierra, novembro de Vista, para o espaço, para prosseguir na descida da propagação. Para agora contato radar 400, reporte Selma. Bono 824, central Madeira. Bom, 1224, chama agora 12425, alternando 12655, seu bom dia. Bono 3655, bom dia. Azul 4069, azul. Chame Brasília em 1273, alternando 1230, seu bom dia. 0897. A linha mantém 1897. Descida critério, termo a nova vista, a serviço da está terminado. Tenha um bom dia, um bom pouso. Pelo 2000, forma estabilizado. O objeto 709. Turno Varig Log 6514, aguardando autorização. Chame controle em 11935, bom dia. 1935, bom dia, obrigado. A gente não tinha ainda seu plano e chegou no momento agora. Coordenamos já junto ao centro. Pronto para cópia? Pronto. Autorizado Recife, nível 310 via Uplisk 58. Saída Puca, transição Aracaju. Após a decolagem, pista 10, curva à esquerda. Controle 119.35, código transponder 5103. 7310 pela Uplisk 58, Puca Aracaju e a subida com curva esquerda, 119.35, controle 5103 no transponder. Fechamento correto nesta para acionamento táxi. Pronto para pushback e acionamento. Pousada em porta táxi. Porta da táxi. Alô, Salvador, bom dia, 3179 da TAM. 3179 da TAM, bom dia, Guarulhos, aguarde copo de autorização. Aguarda, está feito das condições. Pode só confirmar a saída prevista? Saída da El, transição de Né. El de Né, graças. 5, Mike Bravo e uniforme. Não, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,